Azul 4064. Salvador é o GV 86. GV 86, guarda Aracaju no 70. Alfa Quilo, parte 3, reporte ingresso, parte principal. Alfa Quilo, parte 3, vai reportar o ingresso para o pátio principal, Azul 4064. Autorizado, Ilhéus, nível 240, né, colagem 1-0, curva direita, saída da Euleda, pós Ilhéus. Controle 1935, torre 186, transponder 54 no 1. Wolf, Mike Alpha, cópia. Wolf, Mike Alpha, autorizado, Serra Novembro, Oscar Charlie, nível 080, decolagem da 17 com a esquerda, saída Momo, após direto. Controle 1935, torre 186, aciona transponder 5402. Correto, ela está, chame a torre, 1862, acionamento táxi. Dave 86, pronto a cópia? Fica atento ao tráfego da TAM, tá terminando push, após o mesmo ingressa a porção 9. Gente, após o início do táxi da TAM, ingressa no pátio portão 9, Azul 4064. Controle, depois da EL, autoriza o passou 2-0 a voar direto Blast. Mete uma TA da EL, lei da Blast. Gente, vamos até da aula da Blesa, passou 2-0. GV86 autorizado, Aracaju, nível 070 pela Golf 677. Decolagem da 1-0 com a esquerda, saída Puca, Jama, pós direto Aracaju. Controle 1935, torre 186, aciona transponder 0263. Aracaju 070, conforme, decola na 10, curva esquerda, Puca, e após Aracaju. Ah, 119-35-186-0263, o Jave 86. Jave 86, modifica a saída para sair da ponte. 500 da informação, isso, muito boa tarde. Ah, mudado então para Conde, o Jave 86, autoriza o táxi. Táxi autorizado, reporte no hotel. Para o táxi da 3193-120-BOB-355, alternando Guarulhos. Gente, táxi via Juliette Alfa, reporte na Delta 3193. Juliette Alfa, cruza na Delta, 3193. Solo Salvador, Gordo 74, centro da informação risco. Gordo 74, Santa Cruz. Santa Cruz. Afirmo. Autorizado, 180 da coluna 0, cuba direita, saída da Els, Coral, controle 1935, 286, transponder 5421. Autorizado, Santa Cruz, 180 da coluna 10, com curva direita da Els, transição Coral, 19.35, 1286, 5421, o código Gordo 74. Gordo 74, modifica a saída para Dael Leda, após direto Ilhéus. Leda após Ilhéus e Gordo. Gordo correto, reporte para acionamento. Reportar a Gordo. Portão 2 autorizado, reporte táxi. 193, chame 2, 862 e 1003, no ajuste com a viagem. 862, obrigado, Gordo. Pastor 20, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 13325. Pastor 20, chame 288-3325, tá, boa tarde. Boa tarde. Para descida pelo Quebec-CR. Quebec-CR livre descida, passar 025, frequência livre. É. G86, chame torre 186. Qual é o B do Jave? 86, o número da história da colagem após a rolagem do TAM. Ali você confirmou o P.O.B. Jave 86? São 12 almas agora. Gente. Salvador, Gordo 74 para a partida. 74, ciente, reporte para o táxi. Eu sou a Farid. 9, 35, boa tarde. empresa voa Broad Leda ou Bless? Leda, né? Ultimamente direita da El. Da El 3196. Oxi, 18.62, a quantas horas da Delta, boa viagem. Via alto da Delta, 18.62, Solo Salvador, boa tarde, TAM 3155. 3155, boa informação, ISC, pronta a cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia pelo ISC 50. Decolagem 1-0, curva direita, saída da Eldiner. Controle 1935, torre 186, transponder 5430. Aprovado, conforme 340 pelo ISC 50. Decola da 10, curva direita, da Eldiner, 1935, controle, 186, torre, 5430, transponder. 3155, correto, reporte pronto, portão, qual portão? 11. Pente, portão 1-1. O 1-1 reportará. Decolagem, chega 86. Teve 86, prossiga. Decolado no momento, estacionado 02-63, o destino é Aracaju. Atende para o 070. Gente, suba ao nível 070, GV86, saída Conde. Não recebo em seu transponder, próxima verificação 0263 no código. 0263, o GV86. Salvador, o TAM 3235, transfere na Proa de Alagoinha. 1835, boa tarde, chegada Bonf, desça o 050. 050, informa a Foz da Lagoinha, vai ter que manter a proa por aproximadamente 20 milhas. Teve o desvio, reporte quando pronto para a proa, posição pelo. Se portará contra a proa, aproando pelo 3235. GV86 recebendo agora o transponder, passa 2100 pés. Gente. Checo, boa tarde, acione a identificação. Desça ao nível 080, vai pro de Bonf para a chegada Bonf. Light, chame torre 1986. 1986, obrigado, 7721. Você vai Golfeco. Golfeco tem uma construção de direita. Eu poderia está livre de desvios, reporte livre nas formações, se pronto para apurar apelo. Sim, para a torre? Confirme para a torre? Golf Mike Alpha, livre táxi, chão para ingresso 127. 1649, decola os 26, controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, boa tarde, decimal de melhora da gripe, meta top. T3193, chama Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288-3325, boa tarde. Boa tarde, Guanamé 49, passando 2500 pés. 2049, boa tarde, contato radar, saída da EL. Saída da EL, Guanamé 49. Controle de Salvador, meu amor de bondade, o Webjet 6702, com você nós temos o Whiskey. Boa tarde, Webjet 702, desça nível 070, após desvios, proa de Tóquio. Ah, 070 após desvios, voa Tóquio, 6702. Aprovando pelo 3835. Frente desse nível 040, tá 3835. 040-35. 6702, velocidade indicada. Agora sim, 280. Sentidos a 2509, é o número 2 na aproximação. 2509, estamos reduzindo, 6702. 3835 é o número 1 na aproximação. Sob vetoração final ILS, foi na PRO 215, limitado pelo custo do localizador. Sim, 3815, autoriza direto e certo, recebe documento pronto. Vamos tráfego para sair na saída pelo setor sul. Condições de na 210? Afirmativo então, 210, 3234. 221, solo aos 29, solo 1, 219, boa tarde. 219, muito obrigado, boa tarde, 721. Solo Salvador, uma excelente tarde, objeto 6721, livrando. Alexandre Golfo, mais patinho, Matheus, 081. Seu Gilete, 6721. Para o 0, Azul 4065, autorização nível 360 para Campinas, só que informação visite. Mari, para a chegada da Mari, esse mantém o nível 060. 7060 na Mari, 2231, obrigado. Web 6702, redução para 239. Desce e mantém o nível 040. 2309 reduzindo, desce ao 40, 040, 6702. 3835, desce o nível 030. 030-3835. 5283-Azul 4065. O azul, cotejamento correto, reporte por alto, porta 9. Vai reportar o 4065. Olha o ouro do 7434 militar previsto no táxi. Confie para o sol. Ouro do 74 previsto no táxi. 74, táxi autorizado, confie para o B. 42 em PAB. 43 00, né, 49. Do Nautel, chame a torre 1862, é 1013 no ajuste. 42, 42. Gente, 42. Samarino Nautel. O controle é o 6702? 6702, prossiga. Reduzindo, a gente pode voar a duna, senhor, por gentileza? Salve, boa tarde. 3 mil pés, ajustão 012, está autorizado o sinal ILS, reporte no localizador. Pronto, então vamos voar a duna da presente, autorizado o ILS, 6702, muito obrigado. 3835, desça 2 mil pés, ajustado 1013. 1013-2000-3835. Gole Golf, Michael. Golf, Mike Alpha, prossiga. Colado, Cubana Esquerda, saiu da mão. Presente, contato radar, suba o 080 da presente. Pessoal, 080, direto, Golf Mecal. Gol 649, passa nível 65, chama Recife, 128.8, alterno 3325. 1288, 13385, agora 649, bom dia. Prossiga. qual FAT. Agora as coisas são certo ainda. Juliette, Bravo Lima, cópia. Sempre tráfego 9 horas, 8 milhas, um Charlie 310. Passando 3.000 e subindo 80 rumo noroeste. Paciente, 335 atingiu 2.000. Vitor Golf Eco, desça nível 030. Mike, Eco Delta, prossiga. Gente, reporte Itapuã, Mike, Eco Delta. Certo. Olha, 3035, pode interceptar, tá pronto? Está livre, curva à esquerda, final ILS, está 335, reporte localizador. Reportará, 35. Web 6702, desça 2000 pés, ajuste 1013, reporte final. Reportará na final, 6702, desce um para 2000. Lado, o local, Aracaju e voltar, deco colagem 17. 070, pela Golf 677. Vai sair na Conde, o controle 1935, 286, aciona transponder 0163. Qual que é o objeto que você retorna? 3 a bordo, chame torre 2612, acionamento táxi. Servei 35, complete ali, sem light, chame torre 1186. 186. Salvador, gordo 74. Passaria 2231, desse nível 040. 2231, 040. Polo Salvador, da 3155 para pushback Sanar no NIT 11. Obrigado, 11 na reportagem, 3155. 55 reportará. Vai pra passar, não baixa a trava. 2000 pés, ajustado 1013. 2000, 1013, pro 050. 8 nós, cabeceira deslocada no 1200 metros. Ajuste 1013. Fechei, aguardando pra sair. Então, tráfego precede, agora 6 de milhas à frente. Chame torre 186. 186, obrigado, senhor. E pronto para ingressar a cabeceira no 7. Torre, muito boa tarde, objeto 6702. 6702, número 2, continua a aproximação, aguarde informação de pista livre. Cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 120 graus, 089. 76702. Tranquilo, tem no tráfego, já cruzando 050, bom final. Vitor Golf Eco, tráfego 12 horas, 7 milhas, Charlie 310, passando 5 mil em subida 80, rumo noroeste. Não, 3835, livre decolagem, corrigindo, livre pouso, 120 graus, 089. Livre pouso, 3. 74, decolado às 39, controle 119, decimal 35, bom volto.